rapidinho, vem depressa, venha conferir. Se não ouvir, você não vai entrar. Lá vai ter ruas de ouro, lá vai ter muros de jaspe, lá vai ter rios de cristais, lá vai ter amor. Louvai a Deus com cânticos, salmos, hinos espirituais. Louvai a Deus de coração. Louvai a Deus com cânticos, salmos, hinos espirituais. Confiar. Lá no céu não haverá choro.